graça não tem fim. Não, eu não vejo como agradecer, mas entrego tudo o que sou. Todo meu amor te...